O feixe de luz do veículo robótico ilumina uma fêmea de polvo púrpura agarrada a um paredão de rocha nua. O que mantém um polvo abissal imóvel e em jejum por 4 anos? Vamos acompanhar o registro da mais longa e extrema vigília reprodutiva já documentada na natureza. Em abril de 2007, o veículo operado remotamente Doc Ricketts mapeava o desfiladeiro de Monterey, na costa da Califórnia. O robô desceu até 1.397 metros de profundidade, um ambiente onde a pressão esmaga qualquer espaço vazio. Nessa zona batipelágica, a luz solar não existe e a temperatura da água beira o congelamento constante. Foi ali que as câmeras focaram em um espécime solitário de Granelédone boreal pacífica. Ela rastejava lentamente em direção a uma fenda íngreme na parede do cânion, buscando abrigo. Os cientistas do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey notaram algo em sua pele. O manto do animal exibia marcas brancas e cicatrizes em um padrão muito específico. Essas marcas únicas funcionariam como uma impressão digital exata para os pesquisadores. Um detalhe crucial para identificar o mesmo indivíduo nas 18 expedições seguintes, pois ela estava prestes a iniciar uma descida ao limite de sua própria fisiologia. Um isolamento voluntário que aprenderia àquela rocha fria. Presa àquela rocha fria de 1.397 metros, a fêmea foi reencontrada 38 dias após o primeiro avistamento. A equipe do ecologista marinho Bruce Robinson enviou o robô de volta às exatas coordenadas no desfiladeiro. A cena no fundo do cânion havia mudado. A fêmea agora cobria uma ninhada de aproximadamente 160 ovos translúcidos. Eles tinham um formato de pequenas lágrimas, cimentados diretamente na parede vertical de basalto. Seus braços envolviam os ovos de forma protetiva, enquanto o sifão jorrava água limpa constantemente sobre eles. Esse fluxo contínuo de água garante a oxigenação dos embriões e evita o acúmulo de lodo oceânico. A maioria dos polvos de águas rasas cuida dos seus ovos por algumas semanas, ou no máximo alguns meses. Nas águas costeiras iluminadas pelo sol, o aquecimento acelera o metabolismo e o desenvolvimento celular dos filhotes. Mas a 3 graus Celsius de temperatura, a biologia bentônica funciona em uma marcha muito mais lenta. Os pesquisadores sabiam que o período de incubação no abismo seria consideravelmente maior. Eles estimaram 1 ou 2 anos de vigília, com base no desenvolvimento de outras espécies de águas profundas. A equipe programou visitas periódicas com o submersível para documentar o momento do nascimento. A cada novo mergulho do robô, os faróis de LED revelavam a mesma figura. Ela não havia se movido um único centímetro de sua posição inicial. E o dado mais intrigante para os biólogos era a ausência total de atividade de caça, um jejum prolongado que começava a cobrar um custo físico visível no corpo do animal. O custo físico visível no corpo do polvo refletia a dureza do fundo oceânico. Cefalopodes são animais semélopas. Eles se reproduzem uma única vez na vida e iniciam uma senescência programada logo em seguida. Durante a fase de incubação, o instinto materno sobrepõe completamente a necessidade de autopreservação. O sistema digestivo da fêmea de Granelédone boreal pacífica simplesmente cessa suas funções. Entre 2007 e 2010, o robô Doc Ricketts retornou ao local diversas vezes. A cada observação, a mesma fêmea, confirmada pelas cicatrizes inconfundíveis no manto, continuava ali. Mas sua morfologia estava em declínio estrutural contínuo. A pele, inicialmente púrpura de uma textura vibrante, tornou-se pálida, quase branca e flácida. O manto encolheu significativamente, consumindo a própria musculatura para manter o organismo funcionando. Os olhos, antes escuros e reativos à luz do robô, começaram a ficar opacos e turvos. Ainda assim, ela mantinha os 8 braços firmemente enrolados ao redor da ninhada. O ambiente ao redor não oferecia trégua ou segurança. Caranguejos de águas profundas e pequenos predadores bentônicos rondavam a rocha, atraídos pelos embriões ricos em proteínas. As câmeras registraram a fêmea usando seus últimos estoques de energia mecânica para afastar os invasores com empurrões lentos de seus tentáculos. Em um teste de comportamento, os cientistas usaram o braço mecânico do submersível para oferecer pedaços de caranguejo à fêmea. Era uma refeição rica em calorias, posicionada a centímetros de seu bico. Ela ignorou o alimento de forma deliberada, focando apenas em bombear água sobre os ovos. Já se passavam mais de 3 anos desde o primeiro registro na parede do cânion. Os embriões haviam crescido e agora mostravam pequenos olhos escuros, translúcidos através das cápsulas de queratina. O desenvolvimento biológico parecia ter atingido seu estágio final, e a equipe acreditava que a eclosão ocorreria no próximo mergulho. Mas a contagem do tempo na superfície não altera a rocha nua do desfiladeiro. O veículo robótico Doc Ricketts desceu para sua 18ª visita em setembro de 2011, iluminando a fêmea na mesma exata posição. Os meses viraram anos, os mergulhos se acumularam e a eclosão simplesmente não aconteceu. Neste ponto, ela havia ultrapassado a marca de 4 anos e meio presa ao basalto. 53 meses de jejum fisiológico absoluto, em águas quase congelantes. Esse dado empírico forçou a equipe a recalibrar tudo o que sabiam sobre os limites biológicos. Por que a evolução exigiria um sacrifício tão longo e extremo nas profundezas? Para entender a anomalia, precisamos observar a relação entre temperatura e metabolismo no abismo. A água a 3 graus Celsius reduz a taxa metabólica do polvo a uma fração mínima. Isso estende o tempo de vida da mãe de forma artificial, mas também arrasta o desenvolvimento celular dos embriões para um ritmo glacial. Os ovos não estavam apenas aguardando, eles estavam passando por uma maturação neurológica complexa. As câmeras de alta resolução do mergulho de setembro confirmaram que os filhotes haviam absorvido quase todo o saco vitelino. Eles eram agora miniaturas perfeitas e funcionais de polvos adultos, perfeitamente visíveis pela membrana transparente. A fêmea, por outro lado, era uma estrutura translúcida e esgotada. Seu ritmo de bombeamento de água era raso e os movimentos dos tentáculos eram erráticos. Ela havia convertido literalmente toda a sua reserva de massa corporal em tempo contínuo. Tempo para que seus descendentes atingissem um tamanho seguro antes de nascerem no oceano profundo. A expedição de setembro terminou com a certeza biológica de que a fêmea não suportaria outro mês. A equipe agendou o próximo mergulho para outubro, sem saber exatamente o que os monitores revelariam no paredão de basalto. O paredão de basalto surgiu nas telas da sala de controle no final de outubro de 2011. O submersível estabilizou novamente a 1.397 metros e ajustou o foco para a fenda. A rocha estava vazia. A fêmea púrpura que ancorou naquele espaço milimétrico por quase meia década havia desaparecido. No local onde seu corpo serviu de escudo contra predadores, restavam apenas as cápsulas rasgadas de 160 ovos emaranhados. O padrão de ruptura limpa nas membranas de queratina confirmou o sucesso biológico absoluto da vigília. 160 filhotes de polvo haviam eclodido de forma autônoma e nadado para a escuridão. A ausência da mãe selou o registro oficial documentado pela ciência. 53 meses ininterruptos. É o período de cuidado parental contínuo mais longo já medido em qualquer espécie animal no planeta Terra. Para colocar a escala em perspectiva, elefantes africanos gestam por 21 meses. Alguns tubarões de águas profundas podem reter seus embriões por 3 anos e meio. O polvo abissal suportou 1 ano além disso, sem ingerir uma única caloria funcional. Os dados coletados pelo Instituto Monterey revelaram a engenharia evolutiva por trás dessa exaustão extrema. Na zona batipelágica, filhotes planctônicos minúsculos são varridos pelas correntes e devorados rapidamente. Eles não têm a biomassa ou a velocidade necessárias para sobreviver no frio intenso. Mas ao prolongar a incubação até o limite fatal de sua fisiologia, a mãe garante filhotes robustos. Os recém-nascidos de Granilledon boreopacifica saem da cápsula como caçadores bentônicos completamente formados. Eles já possuem capacidade motora avançada e instintos químicos para capturar pequenos crustáceos no primeiro dia de vida. O tempo extra protegido pelo corpo da mãe é a única vantagem tática que eles recebem. Um investimento biológico contínuo que resulta em uma taxa de sobrevivência superior e que define o ato final da fêmea na parede do desfiladeiro. O corpo ausente da fêmea na parede do desfiladeiro responde ao mistério central de sua resistência. O que mantém um polvo abissal imóvel e em jejum por 4 anos é a matemática impiedosa da sobrevivência no oceano profundo. Em um ecossistema em que a energia é escassa e a temperatura retarda o desenvolvimento, a maturação exige um custo biológico insustentável. A fêmea paga esse custo integralmente com seu tecido celular e com sua própria vida. Ela se recusa a abandonar a rocha porque seu corpo, em degradação lenta, é a única fronteira física entre os ovos vulneráveis e a predação. Quando a eclosão finalmente acontece, a mãe, desprovida de qualquer reserva energética, solta-se do basalto e deixa-se levar pelas correntes abissais. Seu sacrifício solitário de 53 meses garante que a nova linhagem já nasça pronta para navegar e caçar na escuridão. No nosso próximo episódio, investigaremos a Fossa de Tonga, mais profunda que o Everest e alto. Desceremos até 10 mil metros para mapear uma trincheira geológica onde a pressão esmaga a própria topografia do fundo do mar. Abaixo de 1.300 metros, no silêncio do desfiladeiro de Monterey, as cápsulas vazias ainda balançam presas à pedra, dissolvendo-se lentamente sobre o fluxo constante da água fria.